falhando em ver o Pai na vida do irmão? Nós estamos completando 12 anos, 12 anos de caminhada. Tantos irmãos caminhando juntos, e é uma alegria ver para a vida do irmão. E ao ver para a vida do irmão, nós podemos ver o Pai. Assim como Felipe, as pessoas procuram conhecer a Deus, pedindo para que mostrem o Pai. Jesus, no entanto, nos ensina que conhecemos o Pai nos relacionando com Jesus. Há tanto tempo estou convosco. É no convívio e no relacionamento de Jesus que conhecemos o Pai. Existe um nível de conhecimento que Felipe buscava, onde queremos ver o Pai, queremos saber do Pai, queremos saber sobre o Pai, conhecer o Pai, o que Ele faz, como faz, e clamamos como Felipe: mostra-nos o Pai. É um nível de conhecimento informativo. Mas existe um outro nível de conhecimento, onde conhecemos a pessoa por conviver com ela, por termos relacionamento com a pessoa. Esse nível de conhecimento é o que Jesus nos indica para conhecer o Pai. E é esse nível de conhecimento que nós, como igreja, buscamos. Estamos completando 12 anos, glória a Deus. Aqui nesta igreja nós temos aprendido sobre Deus, mas temos aprendido também a nos relacionarmos com Deus. A palavra de Deus é proclamada neste lugar. Temos o privilégio de receber ensino sobre Deus, mas temos caminhado muito além da informação sobre Deus para ter um relacionamento com Deus. Temos sido encorajados a ter um tempo com Deus. Temos sido encorajados aqui nesta igreja a orar. Os homens estão se organizando, irmãos, para se reunirem todo terceiro domingo do mês para orar. Temos ainda uma escala de oração de homens orando de madrugada durante toda a semana. Glória a Deus, glória a Deus. Temos sido encorajados também a caminhar em células, em comunhão com os irmãos, em discipulado um a um. Temos sido encorajados a estarmos juntos adorando ao Senhor. E, enfim, temos sido desafiados a tomar posse da nossa identidade como filhos e termos um relacionamento com o Pai como filho. Nós cremos nesse relacionamento. Nós cremos em Jesus. Se cremos nesse relacionamento do Pai com o Filho e da autoridade que flui desse relacionamento, Jesus diz que faremos também as obras que Jesus fez, e não somente isso, faremos outras maiores, porque Jesus foi para o Pai. O que Jesus está dizendo é que todos os que creem em Jesus fará as obras que Ele fez e outras maiores fará. Jesus não está dizendo que somente aqueles mais preparados. Jesus não está falando que somente aqueles que têm mais dons, aqueles mais santos, com mais habilidades. Não, Jesus está se referindo a todos os que creem em Jesus. Estes farão as obras que Jesus fez e outras maiores fará. Eu creio isso. Eu creio nisso para a minha vida, eu creio isso para a vida de cada um de vocês, eu creio nisso para a vida desta comunidade, desta igreja. Amém, irmãos? E sabe por que nós podemos crer nisso? Nós faremos, como igreja, obras maiores, porque Jesus foi para junto do Pai. E quando Jesus foi para junto do Pai, ele cumpriu a promessa que havia dado a seus discípulos: o Espírito Santo desceria sobre os discípulos para guiá-los a toda a verdade. Hoje o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo que vai fazer a obra, o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo e fomos chamados para um relacionamento com Deus e uns para com os outros. É nesse relacionamento de discipulado, comunhão, células, culto de adoração, que vamos conhecer a Deus e vamos nos tornando mais seguros para sermos líderes de Deus, para sermos aqueles que transformam o mundo, para sermos aqueles que influenciam a sociedade onde nós vivemos. Vamos descobrindo que Deus nos deu dons, autoridade e privilégio de servir áreas distintas, ministérios específicos, e assim seremos aquela igreja em que, quando nos reunimos, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda interpretação, seja tudo feito para a edificação do corpo de Cristo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Essa palavra que eu queria deixar para a igreja, ao completarmos 12 anos, e queremos ver isso realmente sendo realizado, tornando-se uma realidade no nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória ao Senhor. Coisa linda ver os irmãos, os discípulos crescendo, com o coração cheio, com o espírito transbordante. E isso é o que nós todos esperamos que seja a igreja. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E os filhos crescem. Eu vi as crianças aqui, coisa linda. Muitos deles conhecemos ainda no colo, né? Agora já estão se comunicando, transmitindo, tem algo de Deus. Para mim é uma alegria acompanhar esse projeto desde do nascimento. E eu louvo ao Senhor que eu fiz uma aliança com sócios de Dani. Glória a Deus. Numa hora de angústia do coração do meu irmão, na verdade um pouquinho antes, um dia ele ligou para minha casa e disse: Azaf, eu preciso muito falar contigo. Daí eu disse: olha, depois da manhã eu estou indo em Belo Horizonte para um congresso, então eu passo na tua casa. Eu cheguei, estava o Sóstenes doente, fraco, sem muitas perspectivas, pedindo ao Senhor o que iria fazer da sua vida e ministério. E ali nós oramos, isso era julho, depois passou agosto, setembro, nos encontramos também debaixo de luta, incerteza, indefinições, lá nos Estados Unidos, e sentamos, deitamos num sofá na casa do nosso querido Malafaia e da Gersonita, e ele disse: o Senhor está me mandando começar um projeto para ganhar vidas, discipular vidas, daí eu disse, eu estarei do teu lado, da tua vida, e da tua casa, da tua esposa e desse projeto, no decorrer da existência dele, porque para mim as alianças em Deus, elas são para a eternidade, elas vão, e por isso eu continuo aqui. Glória ao Senhor Jesus, eu não tenho o chamado de um apóstolo, não, eu sou um companheiro. Eu disse para os sócios que eu sou igual aquele cara que corre atrás do corredor cego, ele fica do lado só dizendo, direita, esquerda, vai, vai firme, vai, corre mais forte. E assim, eu sou só aquele ali, viu? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês. E a palavra que eu quero trazer, quero contar um testemunho. Há 2 meses atrás, o Senhor me levou para um congresso no Egito. Eu já falei da outra vez que eu estive aqui sobre algum aspecto daquele congresso, porque foi muito rico. Mas foi em um dia livre que eu tive no Egito, antes de começar o congresso, um irmão providenciou uma guia cristã que levou eu e o meu amigo Marco, que estava comigo, para ver as coisas do Egito. O Marco nunca tinha ido. Mas aquela moça, diferente de todos os guias, ela disse, olha, eu vou poupar 2 horas do nosso passeio para levar vocês num lugar onde vocês nunca foram. E saímos das pirâmides, pegamos aquela avenida grande. Fala, minha querida. Ah, tá, a aguinha veio aqui, ó. Querida, linda. E parou na frente de um lugar chamado Essências do Egito. Eu disse, Essências do Egito? É, ela disse, perfumes. E entramos naquele lugar e descemos uma escadaria e lá nos recebeu um homem muito simpático, nos trouxe um chá de hibiscos, nos fez sentar e disse, eu vou explicar para vocês as essências do Egito. E ela disse, a flor mais importante do Egito é a flor de lótus. Essa flor aqui. Essa flor é a beleza do Egito, é um dos símbolos do país, desde que esse país se conhece. Está registrado nos mais antigos pergaminhos e histórias do Egito. A flor de lótus está lá, tem uma expressão especial na cultura egípcia. De beleza, quer dizer a beleza do Egito. Ela cresce na beirada do Nilo, em diferentes lugares do país, em todo o país, para dizer a verdade. E ela é, na sua plenitude, ela é de extrema beleza. Tem um perfume suave, mas a beleza da flor de lótus é muito bonita. É muito rica em cor. E ela ornamenta, serve para ornamentar as festas. São ornamentadas com flor de lótus. A beleza da flor é muito grande. As rainhas eram ornamentadas, as roupas eram tecidas com a flor de lótus. Então é uma coisa de muita, que significa a beleza do Egito. Mas numa certa altura da história do Egito, alguém descobriu que a flor de lótus tinha algo mais precioso ainda, que era a sua essência. Da flor de lótus se retira um óleo de extrema riqueza, muito, muito precioso, que serve para perfumar, para curar, era um dos ungüentos que se mumificava, ele dá resistência na pele, coloca em cima de ferida, é uma coisa riquíssima. Só que para conseguir este perfume, a flor de lótus tem que ser esmagada inúmeras vezes. Pega aquele amontoeira de flor de lótus, toda a sua beleza, tudo que pode ser de ornamento, e põe dentro de uma prensa, e aquilo é prensado, até sair aquela resina do outro lado. E não bastasse isso, depois que sai essa resina, é colocado dentro de uma fervura, no mais alto grau que se consegue, e ferve aquela resina, e ferve, até ficar toda a impureza para baixo e aquele óleo precioso em cima. E aquilo é purificado, é um processo que leva meses e dias para tirar a essência. Segunda planta Segunda visita, e como a flor de lótus também é outra essência que é o mesmo processo, é o lírio do Nilo, que é muito precioso, mas não é tão quanto a flor de lótus. Mas outra planta importante do Egito é o papiro, isto. É uma cana que cresce também nas margens do Nilo, e tem essa florzinha bonita, não é tão bonita quanto a flor de lótus, mas é de igual riqueza, fazem essência do papiro, mas a principal importância do papiro é essa cana. E na loja onde, loja não, no local, era o centro egípcio do papiro. Aquele homem sentou na nossa frente com uma grande quantidade de papiro, com as bacias, com as prensas, e disse: olha, o papiro sempre foi também ornamental. O papiro dá essa flor em cima, que era feito para, era o primeiro ventilador do Egito, era a flor de papiro. Quando sequinha, ela fica um excelente ventilador, até hoje usam como leque a florzinha de papiro. Pode deixar. Só que, numa determinada época da história, descobriram que o papiro, quando cortadinho, daí o homem cortou o papiro em 4 pedaços, daí quando ele é prensado, esmagado, ele cai dentro da água e fica ali algum tempo dentro da água, ele começa, vai ficando flexível e mais flexível, depois eles pegam de novo que fica flexível e passam numa prensa mais forte ainda, e vai ficando mais flexível, depois eles conseguem trançar aquela caninha que já está totalmente flexível e engomada, eles trançam aquela goma e vão fazendo de qualquer tamanho e trançando aquelas gomas, e depois tem uma prensa de pedra maior, onde aquilo vai passando por diversas vezes e aquilo vai se tornando algo flexível e extremamente resistente. E depois desse processo, aquilo é seco e depois molhado novamente e dura 2000 anos. Nada mais consegue destruir, naturalmente a natureza não destrói, não corrói, é a coisa mais eficiente, por isso que o nosso papel vem da palavra papiros, porque foi a substância mais consistente, aonde se tem registros da história humana, é sobre os papiros egípcios. E ele me deu aquilo ali que ele foi fazendo e disse: pode pôr para secar. E eu realmente levei, amassei tudo aquilo, dobrei, cheguei em casa, desdobrei tudo e estava intacto, absurdamente. E a gente comprou as coisas de papiros que foram pintadas há 30, 40, 50 anos. E no Museu do Cairo está cheio de coisas. O que essa palavra tem a ver com o projeto? Transformação. Por um certo tempo, tanto a flor de lótus quanto o papiros está ali no seu habitat natural, na sua comunidade de plantas, sua comunidade de flores. Eles são retirados, podem se tornar algo ornamental e podem ficar, mas não vão cumprir todo o seu propósito. E assim são, como essas plantas, irmãos, as nossas vidas são assim também. Por um certo tempo da nossa vida, nós somos lindos ornamentos. Uma comunidade como essa pode ser extremamente bonita, cheia de riquezas, de coisas, de cores. Pode ser beleza ornamental, pode ter coisas que o Senhor fez, nos fez bonitos. É linda a igreja, mas Deus tem mais dentro de cada um e dentro da própria igreja que Deus quer gerar, meus amados. E chega uma época, tanto da vida da flor de lótus, quanto do papiro, em que ele, se ele não se transformar, ele vai morrer, ele vai diminuir, ele vai apodrecer, vai virar palha, vai virar flor seca, vai virar papiro seco, e não é o que Deus tem. Tem uma transformação na vida de cada pessoa, assim como tem na vida dessas plantas, algo, tem um tesouro dentro de cada um de nós que Deus quer retirar. Tem um tesouro dentro da igreja, o qual Deus quer retirar, que só vem, meus amados, pelo processo de Deus. E o processo de Deus não é o processo que nós queremos que seja. Os dois passam por esmagamento. Os dois passam por sofrimento, por mudar totalmente a sua essência, por sair de si mesmo. Não vão mais ser flor, nunca mais. Não vão ser mais peça ornamental, nunca mais. Nunca mais vai ser essa planta bonita nas margens do Nilo, mas vai ser algo transformado, duradouro, que vai cumprir um propósito maior. Vai cumprir um propósito maior. Tem muita gente, irmãos, que quer ficar ornamento o tempo todo. Tem muita gente que quer ser arvorezinha de papiro na beira do lindo rio Nilo e que nunca cumpre o seu propósito, nunca se deixa morrer, esmagar. Irmãos, tem um processo de Deus na vida das pessoas que gera o perfume de Deus, e só vai ser gerado quando você decide: eu não quero mais ser peça de ornamento, eu não quero mais ser florzinha, não quero ser mais tiarinha, não, eu quero ser algo maior, eu quero ser algo maior de Deus. E isso vai requerer transformações profundas em quem você é, em o que você faz, em o que você representa, em o que você pensa de si mesmo. Requer transformações maiores. E a grande maioria das pessoas não querem isso para suas vidas, infelizmente. Querem continuar sendo a florzinha bonita. Eu estou completando 40 anos de ministério esse ano, irmãos. E Deus me falou, vendo e meditando sobre essa palavra: eu não quero ser mais florzinha de culto, arvorezinha de evento. Não, Deus tem algo mais para a minha vida. Wesley, Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a vida de cada pessoa. Você não precisa preservar sua beleza, tem que se entregar a Deus para cumprir o propósito maior que Deus tem para a tua vida. E isto é a igreja, irmãos, da próxima geração, próxima estação do projeto. Eu quero dizer para vocês, não vai ser de florzinhas, nem de coisinhas, né, beleza, não, vai ter que ser de perfume, vai ter que ser de papiro transformado, vai ter que cumprir propósitos maiores, e se tornar mais precioso ainda. Isso amplia o valor, a beleza, né? Essa beleza glamurosa, plástica, ela tem um fim curto, meus irmãos. Mas a essência não, ela se multiplica. Foi assim na vida de Jesus. Você vê Jesus no batismo, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Isso está em Lucas 3:21. Estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como a de pomba, e ouviu-se uma voz no céu: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E no capítulo seguinte, depois de tudo isso, e cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Aqui nós vemos uma beleza plástica maravilhosa. Que coisa linda deve ter sido aquele batismo de Jesus. Jesus orando, céu aberto, multidão ali presente, talvez, João Batista ali, o rio, tudo aquilo, e a voz de Deus dizendo: tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Aquilo era a flor de lótus, era o papiros na vida de Jesus, mas Deus queria mais. E levou para o deserto, para ser provado, para ser tentado, para passar pela prensa, para poder cumprir os propósitos que Deus tinha para sua vida. Primeira coisa, tem que desejar transformação. Amém, irmãos? E quem deseja, Deus vai te transformar. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Mas você tem que se submeter a este processo de Deus. Você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que vai doer, mas vai transformar a minha vida. E Deus usa, amados, Aleluia, quando você vê um perfume extra na vida de uma pessoa, pode ver que teve transformação, teve esmagamento, teve prensa, teve sofrimento. 2 Coríntios 4,17 fala, esta leve, momentânea tribulação, esmagamento, prensa e tudo mais, e corte do papiro e fervura, trará em nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Deus quer isso para a sua vida, meu amado. Deus quer isso, e Deus usa a luta, a tribulação, o sofrimento, as prensas. Nós temos muitas prensas na vida. Deus usa as circunstâncias, Deus usa os filhos, Deus usa a política, Deus usa as finanças, mas Deus vai, porque Deus quer tirar o doce perfume da sua vida. Aleluia. 2 Coríntios 2,15 fala que nós somos o quê, irmãos? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, o bom aroma, aroma de vida, fala no versículo 16. Você tem que querer dizer: Senhor, eu não vou fugir desse processo, não vou fugir, Senhor, eu quero ser transformado. Glória a Deus. Segunda coisa é ser transformado naquilo que Deus quer para você. Não, você não escolhe mais. Não sou mais eu quem vivo, Cristo é quem vive em mim, e esta vida que agora eu a vivo pela fé no Senhor Jesus. Você vai ser transformado. A flor de lótus não sabe em o que ela vai ser transformado. Quando começa aquele processo, só o perfumista sabe o que que vai sair, mas vai sair perfume. Amém, irmãos? Vai sair perfume do projeto Adoradores. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, de cada família, de cada vida. Se você já está, talvez alguns de vocês já estejam na prensa e nem sabe, foram descobrir hoje: Senhor, isso é a prensa, eu já estou na prensa, Senhor. Irmãos, eu vou dizer para vocês, eu já estou na prensa há muito tempo, viu? Eu já estou na prensa. A idade vai trazer, vai tirando você, né? Vai pondo você na prensa. A própria idade, a maturidade, tudo que Deus permite. Se você não sabia, você está indo para a prensa, porque Deus vai tirar o doce perfume, você vai se transformar naquilo que Deus quer que você se transforme. Não é você que escolhe, não é você que escolhe, é Deus que escolhe. Você só se entrega, viu, meu irmão? Você só se entrega, e hoje é uma noite de entrega aqui neste lugar, é uma noite de entrega aqui neste lugar, de cada vida. Sim, Senhor, eu quero o processo, eu não quero mais ser florzinha de presépio, eu não quero mais ser arvorezinha de ornamento, eu quero ser essência, eu quero ser perfume, Senhor, aleluia, eu quero ser aquilo que Tu tens, a essência que está na minha vida, no meu coração, na minha casa, e que Tu vais fazer, Tu que vais tirar, Senhor, é Tu que escolhe, Senhor. Que tipo de essência e a intensidade da essência para gerar a vida de Deus por este mundo? Daí aquele homem chegou para nós e pegou a gotinha, uma gota. Pegou e jogou na sua mão e fez assim. Aquele ambiente ficou cheio de perfume. Eu disse, pode me dar isso aí? Ele me deu. Comprei um vidrinho daquilo ali, ele disse, olha, mas é só uma gota, hein? Não fica passando isso. Eu chego em casa, peguei uma gotinha, passei na Rosana assim, ó, aquele perfume. Ela disse, que perfume é esse? Uma das essências mais antigas, é o óleo de lótus. Perfume. Essência, cumpre o seu propósito. O desejo que temos é de nós cumprirmos tudo que Deus tem para a nossa vida, não deixar a nossa vida ficar limitada, é romper com os limites pessoais que nós temos, porque nós não queremos ser transformados. A zona de conforto permite exatamente isso. A zona de conforto não quer que nós sejamos transformados, quer nos deixar nesse status quo, e infelizmente, irmãos, a cristandade fica nesse patamar de continuar sendo abençoado, recebendo a bênção, recebendo isso, recebendo aquilo. Não, meus amados, mas o evangelho da transformação é uma outra coisa, vai fazer de nós um outro tipo de povo, vai fazer de nós um povo sem ressentimentos, um povo sem agendas próprias, mas que entra na agenda de Deus e começa a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. O terceiro ponto, que você sai de uma perspectiva passageira e entra numa perspectiva duradoura, para não dizer eterna. Muita gente sucumbe e morre porque quer ficar como florzinha bonita, florzinha do culto, da igreja. Não, irmãos, isso é passageiro, passageiro. Depois não fica nem mais bonito, não fica nem mais atrativo, não fica, já cai no lugar comum. Mas o perfume não, sempre que é aberto ele se transforma, ele é uma transformação. Então, e é uma coisa duradoura, algo duradouro, algo que vai além, que vai durar, que não vai ter um fim imediato. Muitos projetos, igrejas sucumbem por causa que só quer coisas imediatas, e quando perde o brilho do imediatismo, começa a murchar, começa a ficar fraco, mas porque não se transformaram. Tudo que se transforma continua, meus irmãos. Jesus se transformou. Jesus se transformou. Ele foi pendurado no madeiro para ser transformado em bênção para conosco, em nome de Jesus. Amém, amados? O que que você quer ser? Florzinha ou perfume? Essência. Essência. Mas vai ter que ser esmagado, irmão. Vai ter que ser esmagado. Não tem outro jeito. Vai ter que ser esmagado. Vai ter que ir para o forno, para a fervura. Para a fervura. E as circunstâncias Deus permite. Porque é uma obra que Deus faz, não para destruição, mas para enriquecimento de todo o corpo, de toda a igreja. Aleluia, para que você seja, cada pessoa se torne o doce perfume de Cristo. Terminando essa meditação, irmãos, nós estamos começando uma nova etapa do projeto, em que Deus quer algo mais de cada pessoa. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você que se dispõe. Eu quero convidar você que tem vivido para coisas passageiras, para se transformar em algo eterno. Para que nós deixemos de ser apenas algo ornamental, para se transformar numa essência duradoura. Se você quer essa essência, saia do seu lugar e venha para cá agora para orar. Você que valoriza coisas passageiras, efêmeras. Você que tem deixado sua vida se prender na beira do rio e acha o meu lugar é aqui, a plantinha. E Deus está te dizendo hoje, não, meu irmão. Eu tenho algo mais para você. Talvez alguns aqui já estejam sendo esmagados na prensa. Outros já estejam na fervura. outros estejam sendo cortados como é o papiro, e amassado, e trançado, e fervido, e vai para o forno para ser transformado. Mas saiba que é Deus que está fazendo essa obra, na sua e na minha vida. Que esse é um processo inegável, que Deus vai transformar você naquilo que Ele quer te transformar. Quando entra no processo de Deus, nós não temos mais domínio. Como Paulo disse, de agora em diante não sou mais eu quem vivo, não sou mais eu que decido, não sou mais eu que escolho, mas é Deus que escolhe aquilo que eu vou ser. Não sou mais eu que decido o tempo, nem a época. Agora eu estou na estação de Deus, da transformação. Deus quer te transformar. Deus quer te transformar. Enquanto é uma flor sensível, sente as intempéries, sente as chuvas, os ventos. Mas depois que vira essência, não sente mais nada. É duradouro ao tempo, às épocas, às estações, ao espaço. Pode ser levado para abençoar outros lugares, pode se tornar as essências mais úteis de perfumes de outros países. São essas essências que são levadas do Egito e alimentam os perfumes do mundo. E é isso que Deus quer de nós, meus amados, nós sermos o doce perfume de Cristo. Deixa Deus te transformar. Só isso que eu quero dizer para você hoje. Deus vai te transformar, meu irmão. Aquilo que um dia parecia tão valoroso, quando entra nesse processo, não é mais. O valor é outro. Mas só vai ser alcançado se tiver a transformação. Se tiver a transformação em cada vida. Deixa Deus te transformar em nome do Senhor Jesus. Quero abençoar cada vida, cada um dos meus irmãos e irmãs. Cada moço, cada moça. Cada menino, cada menina que compreendeu esta palavra e sabe que Deus vai transformar a sua vida. Quero, Senhor. Quero, mesmo que seja que quero, tenha que ser esmagado, prensado, mudado, eu me rendo, mas o perfume do Senhor vai sair da sua vida. O eterno de Deus vai sair da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Para permanecer. Quantas pessoas nós conhecemos que já passaram, mas até hoje nós sentimos o seu perfume. Cada um de vocês pode lembrar de alguém que já passou, mas deixou o perfume. Que já passou por aqui, por esse lugar, mas deixa o perfume. Pessoas que passam pelas suas vidas, que deixam o perfume, porque se deixaram esmagar por Deus, porque deixaram se transformar por Deus. Erga sua mão ao Senhor e diga: